O telégrafo. Certa manhã, o Conde de Monte Cristo, montado em um de seus magníficos garanhões, alcançou a primeira estação do telégrafo, distante uns 30 quilômetros de Paris. As transmissões eram feitas de estação para estação, através da repetição dos sinais recebidos do posto anterior para a estação seguinte. Quando o Conde chegou, o encarregado do posto estava ajoelhado sobre um canteiro, cuidando de uma horta em que havia várias espécies de legumes. Em volta da construção havia um jardim muito bonito, com as flores mais exóticas. O capricho do homem no trato da terra era notável. "Bom dia, meu amigo", saudou o Conde. "O senhor não devia estar cuidando das transmissões do telégrafo?" "Não, senhor inspetor. Somente daqui a uma hora receberei a primeira mensagem." "Não sou um inspetor, mas apenas um estrangeiro curioso em conhecer o funcionamento dessa máquina", e tirou 200 francos da bolsa, dando-os para o homem. "Poderia assistir a uma transmissão?" "Não há nada que proíba isso", afirmou o homem satisfeito com aquele ganho extra. "O senhor só terá de esperar até a hora certa. Vejo que o senhor gosta de lidar muito com a terra e que é muito hábil também." "É o que gosto de fazer. Um dia ainda juntarei dinheiro suficiente para comprar um pequeno sítio na Bretanha e viver do plantio de flores e legumes. Desculpe a curiosidade, mas quanto o senhor ganha para trabalhar no telégrafo?" 1.000 francos por ano. Como não pago aluguel e aproveito muito do que planto, estou economizando quase 500 francos por ano." "É pouco. Escute, tenho uma proposta para lhe fazer. Se aceitar, receberá 20 mil francos, o suficiente para comprar seu sítio e ainda sobrar alguma coisa." Depois de meia hora de negociações, o Conde assistiu à transmissão da mensagem que havia dado para o operador e voltou para Paris sorrindo matreiramente. Naquela mesma tarde, Debré visitou a senhora Danglars e recomendou: "Por enquanto ainda é segredo. Venho do Ministério da Justiça e a notícia acaba de chegar pelo telégrafo. Estourou uma revolução na Espanha. Sei que seu marido tem muitos títulos do governo espanhol que amanhã não valerão nem um níquel sequer." 6 milhões de francos, exclamou a mulher. "Ele tem 6 milhões de francos em títulos espanhóis." "Então avise-o para que os venda ainda hoje e não esqueça os meus 20%, que são de praxe nesse tipo de negociação." Danglars, ao saber da notícia, apressou-se em vender todos os títulos espanhóis sem obter qualquer lucro. Tinha urgência para não perder tudo. No dia seguinte, o mesmo telégrafo desmentiu as notícias alarmistas. A situação na Espanha estava calma e o governo continuava honrando seus compromissos financeiros. Com essa operação, Danglars perdeu mais de 1 milhão de francos. Em sua mansão, o Conde de Monte Cristo planejava o golpe seguinte.